de mim. Ouve só meus ais. Eu não posso mais. Pena de mim. Quando o dia está bonito, ainda a gente se distrai. Mas que triste de repente, quando o véu da noite cai. Aqui fora está tão frio e lá dentro está também. Não há tempo mais vazio do que longe do meu bem.